Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Agora sim, muito boa tarde, bem-vindos. Cá estamos no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Hoje temos a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o Carlos Ardisson do CDS e o António Proa do PSD. Vamos falar de mais 4 milhões de euros que irão como apoio às freguesias para reforço na higiene urbana e também da contratação de um empréstimo de 50 milhões para investimentos até 2025. Primeiro, iremos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou justamente começar por si. Olá, boa tarde aos meus colegas e aos nossos ouvintes. O meu primeiro minuto de hoje é para referir, aliás, um assunto que eu já referi aqui há alguns programas atrás, e aconteceu este sábado e foi a 4ª edição da comemoração do Dia Mundial do Teatro, que este ano se atrasou devido ao mau tempo e que se realizou na Praça da Alegria, dando sequência ao Passeio da Fama português. Foram homenageados 32 artistas, esta é a 4ª edição, no total já foram homenageados 110 artistas, e eu queria sublinhar este evento pela particularidade de ele juntar duas artes que são eminentemente portuguesas. Por um lado, o teatro português e os artistas, e essa homenagem é feita na calçada portuguesa, com a inscrição dos nomes em calçada portuguesa. E isso é muito relevante, tanto mais que a calçada portuguesa se encontra em processo de preparação da candidatura à Unesco, precisamente como património da humanidade, depois de ter sido já considerado património cultural e material nacional. Essa arte e saber fazer tão característica de Portugal e que é parte da identidade da cidade e do país, e esta interessante conjugação entre a homenagem à arte portuguesa do teatro com a arte de fazer calçada portuguesa merece a minha referência e a repetição deste evento. E há até uma associação de calçada portuguesa, porque o António Proa é presidente, não é? Não, sou secretário-geral no caso. É presidida pela Câmara Municipal de Lisboa, mas na qual eu estou naturalmente empenhado e particularmente empenhado em valorizar a calçada portuguesa como elemento que caracteriza a cidade e o país de forma tão, tão, tão relevante. E tão única, e tão, não é? Bonita. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria aqui de manifestar a preocupação com o estado em que se encontra o pavimento de Lisboa. Lisboa está cheia de buracos, com muitos buracos mesmo. Muitos deles já não são buracos, já são... Depois de grandes chuvadas também, não é? Que normalmente acontece. Com as chuvadas, a situação que já existia antes agravou-se. Agora, eu já há mais de 20 anos que não me lembro de Lisboa ter tantos buracos como tem agora, e a situação de facto tem sido a degradar. Várias vias principais da cidade, portanto vias com bastante trânsito, têm buracos. No outro dia tive um furo num deles, e portanto isto, a situação de facto está muito pior. Eu não sei o que é que se passa com o programa Pavimentar Lisboa, que é um programa que existe, portanto não sei qual é a execução desse programa. Mesmo o chamado tapa-buracos que existia, que era tapar os buracos, enfim, enquanto não vem a pavimentação definitiva, não está a funcionar como funcionava antes, e portanto é com muita preocupação que eu vejo a nossa cidade. Com estas chuvadas, como a Antonia te disse, a situação agravou-se e fez com que em muitos buracos, isso ainda acontece ao dia de hoje, as chuvadas não foram assim há tanto tempo, alguns buracos abriram mais ainda e temos caixotes do lixo dentro dos buracos a sinalizar, que é para os carros não caírem lá dentro. Temos uma série de baias a contornar buracos. E, portanto, a nossa cidade está, como eu confesso, já há mais de 20 anos, não me lembro, de ela estar assim. E, portanto, é urgente nós olharmos para esta situação. É urgente, de facto, o Executivo da Câmara, que até tem o maior orçamento de sempre, que dedique mais atenção a esta parte, que era algo que, não estando a funcionar de forma perfeita, funcionava bem, a pavimentação decorria e, de facto, parece que de repente parou, parece que de repente deixou de haver alcatrão para arranjar as nossas estradas. Se alguém da Câmara nos está a ouvir, há mais buracos. A Carla diz que Lisboa está cheia de buracos, portanto é bom que repavimentem os buracos à medida que eles vão aparecendo e, sobretudo, como eu também frisei no início, depois de chuvadas é natural que os buracos aumentem e fiquem mais visíveis e mais notáveis. Carlos Ardisson, no seu minuto. Boa tarde aos nossos colegas aqui, boa tarde aos nossos ouvintes. Já julgo que já há um tempo não fazíamos um programa assim com um dia tão, com tanta claridade lá fora. Sim, agora mudou. Uma hora mudou, isso mesmo, e começa a aparecer a primavera. Um primeiro minuto vai ser dedicado a mais um cumprimento das promessas eleitorais da candidatura Novos Tempos, e no que se refere ao teatro em cada bairro. Existem já 6 que estão a funcionar em outros locais que tinham outras atividades ou que estavam desaproveitados, um nas Avenidas Novas, um na Estrela, outro em Carnide, Santa Clara, Benfica e Alvalade. E agora, o que a Câmara fez é que até 15 de maio as organizações podem se candidatar à rede de teatro em cada bairro, propondo, no espaço que tenham, fazer obras e gerir e serem apoiados por um subsídio para novos teatros em cada bairro. Portanto, não só a Câmara e as juntas de freguesia têm feito essa abertura desses espaços, como e agora, de uma forma mais democrática ainda, se está a abrir à sociedade, para que as associações, as entidades que assim o entendam concorrer, se possam candidatar, e esse valor máximo financeiro que podem obter será até 225 mil euros, num total de 3 anos, portanto, e correspondendo 120 mil euros para investimento, obras ou aquisição do equipamento, e 105 mil euros para a programação e gestão ao longo dos 3 anos. Portanto, é mais um passo dado na criação de um teatro em cada bairro, que é um espaço que naqueles 6 que existem, algum que ainda foi recentemente inaugurado, mas desde o dezembro de 2022, contabiliza a Câmara, já se realizaram mais de 450 iniciativas que envolveram mais de 25 mil espectadores nestes diferentes locais de teatro em cada bairro. Muito bem, vamos então ao primeiro tema, propriamente dito. Lisboa aprovou a contratação de um empréstimo. Falta. Ah, não, falta a Ana Jana. Peço desculpa. Ana, vamos ao seu minuto. Ainda bem que me chamaram a atenção, que assim não fica esquecida. Peço desculpa, Ana. Eu acho que o meu minuto vai ser importante. Eu achei que já tinha interregno. Dado a volta toda. Estava não, eu queria primeiro saudar todos aqui no estúdio e também quem nos escuta. E eu queria falar sobre uma notícia que saiu recentemente, que é a limpeza dos recheios do Serviço Nacional de Saúde. Pelas contas do Ministério da Saúde, há mais de 300 mil pessoas inscritas que já não vivem em Portugal continental e que devem ser retiradas da base central do SNS. E podem estar a ocupar listas dos médicos de família. E este é um tema que diz respeito a Lisboa. Não é? Claro. E, portanto, queria voltar a um tema que já falámos há 2 semanas, que tem a ver com a falta de médicos de família em Lisboa e com as tentativas da Câmara de resolver desacertadamente este problema. E queria falar também da oportunidade do novo governo e um novo governo da cor política da Câmara neste momento, e deixar aqui um apelo também para que se possa solucionar esta situação com soluções que vão ao encontro então à falta destes médicos de família. Mas como é que se limpam estes nomes dessa tal base de dados? Isto está a ser feito. É como se limpa dos... Sim, vamos deixar mais vagas, enfim, vamos descobrir que há talvez menos utentes sem médico de família, mas continuamos a ter um problema que é Nós estamos neste momento com programas da Câmara que vêm e visam resolver este problema de uma forma, como disse, desacertada, as consultas telefónicas 65+, enfim, ter médico de família... Já falámos desse tema aqui, do 65+, e do programa de apoio da Câmara, sim. E eu queria dizer... Ficou aquém do desejado para Carlos Moedas, não é? Exatamente. Os números ficam muito aquém. Ficou muito aquém, não resulta e não vai encontro à questão fundamental. Mas eu considero, e nós consideramos no PCP, que isto é o oposto de ter médico de família, consultas por telefone, aliás, elas já existem no SNS 24, uma linha telefónica, e que nós estamos a pagar um excesso de verba alocado a uma solução que não cria nada de bom, aliás, desliga as pessoas do SNS, assim como outras soluções que têm vindo a aparecer, como clínicas em bairros municipais, abertas 3 dias por semana, temporárias, e que oferecem respostas que são uma miragem daquilo que deveria ser o verdadeiro acesso à saúde, que as pessoas têm direito, todas elas, em Lisboa e no país, mas tratamos aqui de Lisboa, e queria dizer e terminar que este direito é um direito com o que não se brinca. Nós não podemos brincar com a saúde, e com a saúde não se brinca. Ana Jara, mas essas listas em excesso de nomes na tal lista dos Serviços Nacionais de Saúde, como é que se pode adivinhar quem é que está em excesso e quem é que está... Como é que os serviços fazem essa parte de trabalho? Eu penso que é um bocado como nos censos, as pessoas que já morreram e que estavam nos censos? Que tem a ver com as pessoas que residem ou não em Portugal continental. Portanto, essa base de dados troca de sim, uma troca de informações com base nesse dado, da residência. E aí pode-se chegar à conclusão que aquela pessoa já não faz parte... Exatamente. Daqueles que precisam de médico de saúde cá, não é? Não tinha percebido. Sim, essa... tem ligação ao lugar. Essa parte, muito bem. Ao centro de saúde local. Bom, vamos então agora sim, e com as desculpas da Ana Jara por ter avançado para o primeiro tema antes de lhe passar a palavra. Lisboa vai aprovar então, aprova a contratação de um empréstimo de 50 milhões para investimentos até 2025. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a contratação de um empréstimo de 50 milhões, quase 51 milhões de euros para 20 anos, para financiamento do plano de investimentos do município, com previsão de juros de 15,8 milhões. Esta proposta foi aprovada, como disse, em causa a contratação por parte da Câmara Municipal de Lisboa deste empréstimo de médio e longo prazo, que vai ser contraído junto da Caixa Geral de Depósitos. Foi a proposta considerada mais vantajosa para o município. O vice-presidente da Câmara disse também que o volume de investimentos do município ronda os 430 milhões de euros, e disse que com este empréstimo é possível amplificar mais este orçamento, dando como exemplo a resposta aos problemas de pavimentação justamente na cidade, em que este ano a Câmara alocou mais do triplo dos recursos do que no ano anterior. Bom, pelos buracos que a Carla falou, pode não parecer, pelo menos para a Carla não parece. E mesmo assim, é necessário mais. Bom, esta proposta foi apenas, votaram contra Chega e El, Bloco e PAN, todos os outros votaram a favor. Carlos Ardisson, vou começar por si. Esta é julgo que é um passo importante para se dar, porque a Câmara deu, e que o apoio de parte dos deputados do PS, eu julgo que o PCP se absteve na votação, e mais alguém que se obteve. Só fizemos os contra, PCP, não é? E o PEV. Chega e ao Bloco e PAN. E os Cidadãos por Lisboa. Sim. Sim, sim. Sim, estamos na Câmara uma coisa. Aí andam mais baralhados no PS. Não. Mas pronto, o que é mais importante é que houve bom senso de foi aprovado, não é? Passar, ou de deixar passar este empréstimo, e este empréstimo deve-se principalmente a quê? Há uma parte do PRR, toda a gente sabe, todos os nossos ouvintes já ouviram, que ou é aproveitado agora e é alavancado para ser implementado e construídas as casas, mais habitação. A Câmara Municipal tem de colocar uma parte da verba para esse financiamento. E destinando essa verba a esses projetos que só se fazem ou não se fazem, a Câmara ficou sem disponibilidade orçamental para responder a outras situações. E, portanto, este empréstimo, e ainda teve outra situação que o Sr. Vice-Presidente também explicou, que em relação ao desempenho, portanto, às contas que vão à execução do ano 2023, a execução de 2023 foi superior ao que estava previsto e, portanto, passa menos dinheiro de 2023 para 2024, na ordem dos 20 milhões de euros ou 20 e poucos milhões de euros, se a memória não me falha. E o que é que isso faz? Faz com que haja necessidade de contrair um empréstimo para, eu tenho aqui a lista há uma carteira de projetos que constam como anexo nesta proposta: habitação, construção, habitação com reparação e beneficiação. São uns 30 projetos, 40 projetos. Há um que me diz muito, que me toca bastante, que é o passadiço da Doca dos Olivais, que os nossos municípios, não só fregueses do Parque das Nações, quem visita o Parque das Nações percebe que está o passadiço da Doca. Portanto, eu diria, finalmente. Finalmente está aqui cabimentado, e é 1.200.000 euros. 500 mil euros para este ano e 700 mil euros para o ano seguinte. E era uma obra que é indispensável ser feita há muito tempo, mas a Câmara, já tínhamos tido muitos diálogos com a Câmara Municipal, e a Câmara dizia-me pura e simplesmente não há verba para onde cabimentar. Em dezembro de 2021, e o problema arrasta-se desde 2016, que eu tenho documentos na Junta de Freguesia, que provam que em 2016 já sabia que aquilo estava em perigo, ninguém teve a coragem de fechar é aquela parte da travessia, da Albera Rio, não é? É aquela parte que liga portanto, da Expo 98, da antiga. Sim, a Doca, portanto, os braços da Doca são ligados por esse passadiço, e esse dique pode rebentar, podia rebentar, esperemos que não venha a acontecer. E se se rebentasse com pessoas a passarem em cima, havia uma tragédia. Portanto, quando assumi funções, fechado, não é? Está fechado, pagamos o custo político por isso de estar há 2 anos e 3 meses fechado, mas eu continuo a achar que é melhor estar fechado do que correr o risco de acontecer uma tragédia. Felizmente, nestes 50 milhões de euros, há aqui esta parte de 1 milhão e 200 mil euros destinado, como para muitas outras obras de construções diversas, de arranjos, de construções de prédios, e isto é fundamental para que Lisboa avance. E quero saudar o Executivo e saudar também o PS, que teve o bom senso de deixar passar e aprovar este projeto, este empréstimo que eu considero importante para a cidade. Ana Jara. Então, um ângulo totalmente diferente aqui do Carlos. Imagino. Bom, eu queria dizer que este empréstimo de 50 milhões, na nossa ótica, podia deixar de existir perfeitamente. Aliás, a Câmara prescinde 74 milhões de euros, mais do que estes 50 milhões, na devolução do IRS. E, portanto, se a Câmara, que recebe esta verba, pudesse utilizá-la em prol desses projetos todos e das questões sociais da cidade, estaríamos melhor servidos. Estes endividamentos não têm razão de ser, e muito menos agora com o valor exorbitante dos juros, e para a Câmara, enfim, como para todos. Eu queria dizer que destes 74 milhões de euros que a Câmara devolve anualmente em IRS, mais de metade, 55% destes 74 milhões, é devolvido aos 10% das pessoas com mais rendimento da cidade. Portanto, este valor nem sequer, enfim, é devolvido com exatidão para onde ele é necessário. E, portanto, isto... Quer dizer, é devolvido a todas as pessoas que pagam IRS, não é? Aos que pagaram. Sim, mas portanto, as pessoas pagaram mais. As pessoas com mais rendimento, e Lisboa tem uma população com alto rendimento neste momento, e portanto são essas que recebem e que não contribuem para a cidade. Portanto, não contribuem porque... Então, contribuíram assim, mais, por sim, isso é que são mais reembolsadas. Deixam de contribuir, assim, nessa medida, por terem rendimentos e poderem dar os seus rendimentos à cidade e ao desenvolvimento dos projetos que o Carlos focou e que, no nosso entender, nós PCP... Enfim, abstivemos-nos exatamente por considerarmos que esses investimentos eram bem-vindos. Portanto, estes 50 milhões de empréstimo, e este é o único ângulo que eu gostava de deixar bem explícito, são uma verba que poderia deixar de existir caso houvesse uma reflexão... Não houvesse, por exemplo, esta restituição de IRS aos municípios, é isso? Sim, e a Câmara poder usufruir da sua receita própria, alocando-a aos projetos que têm valor para a cidade. Portanto, este desenvolvimento da cidade ser feito com a Câmara tendo o seu próprio dinheiro e não tendo que recorrer a fontes externas que vão obrigar os contribuintes também a pagar empréstimos que têm alto valor de juros neste momento e que são um investimento com o qual nós temos esta... enfim, que coloca questões ou que a Câmara pode, deve fazer com o dinheiro que tem já em carteira e no orçamento municipal, e portanto é esse dinheiro que deveria alocar a estas melhorias na cidade. António Proa. Bom, em primeiro lugar, dois pontos de vista. O primeiro, relativamente ao que a Ana Jara disse, que é, a Ana Jara vai me perdoar, mas é muito demagógico, porque esta política de devolução do IRS, primeiro, não começou agora, vem de trás, ainda era presidente o António Costa, e a Câmara faz bem em devolver dinheiro aos cidadãos. O problema é que devolve a quem tem mais rendimento. Não, devolve às pessoas que pagaram. Devolve às pessoas que pagaram. Mas não seria muito injusto devolver IRS a quem pagou? Quando 55% deste valor é devolvido aos 10% que têm mais rendimento, eu acho que há qualquer coisa de interessante. Mas eles continuaram a pagar mais. Corresponde, se eu puder continuar, corresponde, esses 10% correspondem precisamente aos 10% que mais contribuem para a cidade. Era essa a minha pergunta. Há uma proporção e, portanto, há justiça nessa devolução. E é bom que o Estado, eu não consigo deixar de pensar que parece que não é só o PS que governa cobrando cada vez mais impostos aos portugueses. O PCP também vai pelo mesmo caminho. Ora, se a Câmara Municipal consegue gerir a cidade de forma eficaz, sem necessitar de tanta contribuição dos lisboetas, precisa, mas isso é normal. A Ana Jara, se tiverem atenção, as câmaras municipais presididas pelo PCP também contraem empréstimos. Faz parte da gestão do município, a gestão, e é importante que se diga que, pese embora este empréstimo ser contraído, a Câmara tem vindo a diminuir o seu endividamento, tem vindo a fazer amortizações. Isto é normal na gestão financeira dos municípios, como na gestão financeira do Estado. E sem venda de património. E sem venda, a venda de património diminuiu, aliás, isso importa dizer. No passado recorria-se muito à alienação de património para sustentar as receitas de capital, e essas receitas de capital também ficaram mais contidas porque a Câmara decidiu, e bem, diminuir a alienação de património. Agora, esta contração de empréstimos faz parte da gestão normal, quer de particulares. Muito bem, mas a Câmara prescinde desta receita que tem. Não, relativamente ao IRS prescinde, e muito bem, e consegue prescindir e consegue devolver dinheiro que é pago pelos lisboetas, contraído empréstimos, mas mesmo assim mantendo em baixa o endividamento e, aliás, aumentando a margem de endividamento do município. E, portanto, é uma gestão saudável, não põe em causa as finanças do município. Os projetos é que vêm por aí fora para este dinheiro? Eu irei já a isso. Sim. Mas só para que fique claro que este empréstimo de 50 milhões, para já, é um valor obviamente substancial, mas este valor compara com um orçamento da Câmara de 1,3 mil milhões de euros. E, portanto, não é ainda assim um valor muito significativo, mantém o equilíbrio das contas, mantém a trajetória de diminuição do endividamento do município e de aumento da sua capacidade de endividamento. E, portanto, a saúde financeira do município não é posta em causa. Esta é uma gestão que me parece sensata, sem sobrecarregar os contribuintes. E isso também é muito importante que se diga. A Câmara tem capacidade para pagar. Porquê é que a Câmara contrai este empréstimo? De certo modo, como o Carlos referiu há pouco, a Câmara necessita, e respondendo precisamente às preocupações que, aliás, são justas, que a Carla referiu relativamente ao estado dos pavimentos na cidade. A Câmara mais do que triplicou o investimento do ano passado para este ano nos programas de repavimentação, ainda bem, veremos, espero eu e esperamos todos, os resultados que sejam em breve. Se vê grande resultado, não é? Pois, o aumento foi no ano de 2023 e estamos em março. Chegarmos ao final de 2024. Chegarmos ao final de 2024 e os pavimentos continuarem degradados, então alguma coisa correu mal. Eu quero crer que não vá correr mal, mas o que é feito com parte deste empréstimo é precisamente reforçar ainda mais esse programa de repavimentação, que de facto é urgente. Para além disso, também já aqui foi referido, a Habitação tem um programa muito ambicioso e em grande velocidade, e é preciso recursos financeiros no curto prazo, e este empréstimo vem responder também à necessidade de acelerar o processo de reabilitação e de construção de habitação. E portanto, eu resumiria, por um lado, na reabilitação do espaço público, por outro lado, na construção e reabilitação de habitação, este empréstimo destina-se a esse efeito e, como eu disse, não põe em causa a saúde financeira do município, que tem, aliás, como já vinha do passado, também é justo dizer-se, vinha num caminho de aumento da saúde financeira, e este empréstimo não põe em causa essa saúde financeira, faz parte da gestão financeira do município, é assim em todas as autarquias, é assim na administração central, faz parte de um processo normal. Se me permite só dizer-vos, eu contei agora aqui pelo meio, são 48 projetos que estão cá, 27 milhões dedicados à habitação e 23 milhões dedicados à reabilitação urbana. Já agora, pergunta, também, só dizer mais uma coisa que não disse há pouco, este empréstimo corresponde a um aumento da execução do investimento de capital do município, que tem taxas mais altas que no passado, ou seja, a Câmara tem vindo a concretizar mais em matéria de investimento do que fazia no passado. E, portanto, este dinheiro não é mais, não é para não ser executado, este dinheiro é mesmo para ser utilizado. Carla Madeira. Eu não quero de ser decepcionada, mas no que diz respeito a pavimentações e repavimentações, só de forma muito rápida, sim. Em 2018, 5 milhões e meio, 2019, 6 milhões, 2020, 9 milhões e 600 mil, 2021, 11 milhões e 301 mil, 2022, 7 milhões, 141, 2023, 3 milhões, 582, talvez esteja aqui a explicação para os buracos que nós temos, e 2024, 3 milhões... Oh, Carla, o que não está a contar é que há verbas que estão orçamentadas noutras rúbricas e que vão ser utilizadas na pavimentação, como a Carla bem sabe. Valores, pavimentações e repavimentações... Eu sei, mas a Carla sabe, eu diria melhor do que eu, que há rúbricas que não têm essa expressão, essa designação, mas que são utilizadas para... Não são transferidos sequer. São outras rúbricas que são utilizadas na pavimentação. De qualquer maneira, a rúbrica, o oficial, os montantes oficiais... Não são os oficiais, os outros também são oficiais. A organização do orçamento é que é diferente. Bom, muito bem. Passa a gastar menos na pavimentação e repavimentação, indo a este empréstimo. A Câmara apresenta uma lista com um conjunto de obras, obras essas que a maioria, se não a totalidade mesmo, já estavam no orçamento para 2024. Algumas delas vinham de mandatos passados, eu reconheço aqui algumas delas, nomeadamente as que são na minha freguesia para a habitação na zona do bairro Alto e da Bica. Portanto, são projetos que já vinham atrás, que estavam no orçamento. Vem a Câmara agora reconhecer a necessidade de contrair um empréstimo de mais de 50 milhões para realizar estas obras. Aqui há duas questões em cima da mesa e que levou a que a posição do PS fosse de viabilizar este orçamento, porque naturalmente o PS não quer, como nunca quis ser e nunca foi, obstáculo à concretização deste... Ao Governo da Câmara, não é? De certa forma, aquilo, sim. Muitas vezes é dito. E, portanto, estamos a falar de uma votação em que era preciso maioria, ou seja, se o PS se abstivesse, como era... A Câmara não conseguia este empréstimo. A Câmara não conseguia viabilizar este empréstimo e, portanto, não era a intenção do PS em viabilizar este empréstimo, até porque muitos dos deputados do PS, 13 pelo menos, são deputados por inerência, ou seja, são presidentes de junta, portanto... Também é do seu interesse que isto avance. Não querem ter a responsabilidade de ser pelo seu voto não favorável que o empréstimo não foi contraído e, portanto, foi esse o motivo por existirem deputados que se abstiveram ou discutaram a favor. Não houve aqui nenhuma descoordenação, o motivo, o objetivo era viabilizar o empréstimo. Bom, agora, o facto do PS ter viabilizado este empréstimo, dando a possibilidade à Câmara de realizar as obras que nos apresentou, não deixa de ver com preocupação este endividamento. Como a Ana Jara já aqui disse muito bem, isto é um endividamento que vai ser pago por alguém, é um endividamento que vai ser pago no futuro. É 20 anos, não é? Este empréstimo é feito a 20 anos. Certo, portanto, logo as contas ao juro, ao valor que está, portanto, 15 milhões já à cabeça, sabemos que vamos pagar por este empréstimo, e estamos a falar de um empréstimo feito numa altura em que a Câmara tem um orçamento muito confortável e que tem vindo a ter ao longo dos anos a diminuição da taxa de endividamento, precisamente devido ao rigor da política orçamental que fez, e aqui de forma muito resumida, eu gostaria só de dizer que em 2009 o passivo da Câmara era de 1.952.000, em 2020 já era de 688 milhões, em 2021 721 milhões e em 2022 677 milhões, ou seja, entre 2009... E não tem 2023, Carla? Não, eu só tenho as contas até 2022, pois. Não tenho 2023, mas a questão é que isto demonstra bem a tendência de diminuição do endividamento. Que se mantém, Carla, que se mantém. Que se mantém, claro, pronto. Também mal seria sem dois... Apesar deste empréstimo. Este valor aumentasse. E apesar do desempenho de 2023 ter sido superior... Há uma tendência entre 2009 e 2021 de diminuição, portanto houve uma diminuição de 1.275 milhões de euros, ou seja, 4, 5 vezes o valor dos terrenos do aeroporto. E portanto foi esta a política que foi sendo seguida, de diminuição do valor da dívida, e neste momento estamos a verificar... O problema é que depois o investimento não se concretizava, não era? Estamos cara, a verificar um movimento inverso de aumento da nossa dívida, fazer política é mesmo isto, é fazer opções, e a Ana claro. Jara já deu aqui e aproveitar o PRR exemplos. Que de outra forma se iria perder. A Ana Jara deu aqui alguns exemplos e eu estou plenamente de acordo com ela, fazer política é fazer opções e portanto este... E é fazer coisas, Carla, por isso é que as taxas de execução são mais altas agora do que eram. Este executivo... Vamos passar para o próximo este tema, Carla, termine. Este optou por isentar as taxas do Rock in Rio. Ui, não falo nisso, o PS não isentava. No tempo do Partido Socialista não isentava. Estamos a falar com pessoas, eu, quer dizer, assim, eu não consigo. Deixa a Carla acabar. São opções. Eu acho que não é preciso se enervarem tanto. O PS não é nada mesmo. Viabilizou o empréstimo e, portanto, e não isentou as taxas. Vai ser feito, e não isentou não as taxas. Aliás, o nível de endividamento. Criou. Não aumentou o nível de endividamento. Oh, Carla, e que dados é que tem para dizer que o nível de endividamento aumentou? Que dados estamos é que tem? A contrair. Não é verdade? Não, estão a querer distrair-me do meu raciocínio. Mas não é isso. A verdade é verdade? Que nós aprovámos um empréstimo à banca, algo que já não se verificava há muitos anos, porque os empréstimos que foram empréstimos feitos ao BEI, como sim, todos sim. sabem. Aliás, alguns até com o voto contra do PSD e do para CDS. Para terminar, as coisas de facto, e portanto há aqui uma mudança, há uma mudança de postura, portanto, não, eu só estou a demorar mais porque fui interrompida, efetivamente, ainda não consegui terminar o meu raciocínio. Portanto, esta Câmara optou, é uma opção própria, de aumentar a devolução do IRS a 5%, portanto, houve uma devolução que começou a ser feita no passado, foi sendo aumentada. Esta Câmara optou legitimamente por devolver 5%, mas se não fizesse essa quer dizer, devolução... Quer os 2,5% que o PS devolvia eram maus. Para não fazer o empréstimo. E a verdade é que nós temos uma Câmara que foi aumentando sucessivamente a taxa turística, com o voto a favor do PS também, portanto tem vindo a ter um conjunto de taxas e de impostos adicionais. Não sabemos se a tendência vai continuar, porque não sabemos se o IMT vai continuar a aumentar, se o IMI vai continuar a aumentar. De facto, este orçamento, muito deste aumento deve-se a todo o aumento destes impostos e, portanto, vemos com preocupação este endividamento que vai ser pago no futuro por todos. Claro, a preocupação é que se façam obras, essa é que é a sua preocupação, Carla. Muito bem, vamos passar ao próximo tema. Na primeira parte do programa a Carla Madeira não se estava a ouvir muito bem, mas entretanto já retificámos aqui qualquer coisa com o microfone dela, pedimos desculpa aos ouvintes, a sua voz no fundo estava assim captada pelos outros microfones à volta, mas agora já está tudo bem. Vamos para a segunda parte, diretamente sem fazer intervalo. A Câmara de Lisboa aprova um apoio de 4 milhões de euros às freguesias para um reforço da higiene urbana. O financiamento desta verba vai ser feito através da taxa municipal turística e o objetivo é incrementar as rotinas de limpeza urbana, designadamente o despejo de papeleiras e varreduras das vias. A Câmara Municipal aprovou a atribuição destes 4 milhões às 24 juntas de freguesia da cidade para reforço da higiene urbana no âmbito de uma cooperação e delegação de competências. A proposta para a atribuição desta verba foi aprovada por unanimidade durante uma reunião privada do Executivo Municipal de Lisboa. O financiamento desta verba vai ser feito através da taxa municipal turística, o Fundo de Desenvolvimento Turístico. As freguesias da Misericórdia, da Carla Madeira, vai ter 478 mil euros e de Arroios com 408 mil euros, vão ser as autarquias da cidade que recebem maior fatia deste apoio. A proposta vai ainda ser apreciada e votada pela Assembleia Municipal de Lisboa, se não estou em erro. Ana Jara, já não temos muitos minutos, mas vou começar por si. Então, higiene urbana é um tema com o qual todos nós temos uma relação particular, até porque Lisboa está suja e há muitas reclamações. Bom, para quem não sabe, a questão da higiene urbana está distribuída entre 25 entidades, Câmara e 24 freguesias. Logo, isto é um problema, porque isto foi feito ao abrigo de uma alteração, creio que em 2011-2012, que foi e feita... E é um problema enorme, porque as pessoas não querem saber quem é que limpa, querem é ver limpo, não é? Obviamente. E não resulta, como se vê. Isto dificulta e muito o trabalho ser bem feito e, portanto, logo aí nós, o PCP, fomos sempre contra esta opção, digamos, opção, sim. Opção e continuamos a verificar que as nossas razões vêm ao de cima em cada mandato, porque isto não é resolvível com dinheiro atirado para cima da competência, isto é uma questão de organização, no nosso entender, e portanto esta resposta tem que ser integrada. Este modelo é frágil, aliás, ficar pendente da questão do turismo ainda mais frágil é. Eu relembro que há bem pouco tempo, quando houve a pandemia, esta taxa turística reduziu drasticamente. Sim, mas aí uma pandemia, não é? E, portanto, a questão de alocar dinheiro à higiene urbana ficava pendente e descalça com essa inexistência. Mas também na pandemia não havia turismo, valor, não é? Em Lisboa, portanto, sim, havia menos pessoas a sujar, com certeza. Há muitas freguesias em Lisboa que não têm turismo nem o crescimento do turismo, atenção. E, portanto, essas freguesias têm problemas de higiene urbana latentes e persistentes. E, portanto, isso, quer dizer, a ligação com o turismo é nas freguesias centrais, e a Carla poderá falar disso. Agora, queria pôr a tónica nisso, dizer que este problema se resolve quando, se de uma forma integrada se tratar a questão de higiene urbana, como nós sempre dissemos, e... Para terminar, porque temos poucos minutos. E dizer que esta área é estrutural, que tem neste momento muitos meios físicos, mas também humanos. Estes meios humanos têm um trabalho que é desigual. Eu vou dizer, por exemplo, porque é um tema que está a sair, já greves, os trabalhadores de higiene urbana da Penha de França fizeram greve, e fizeram greve porque há um tratamento desigual entre a Câmara e o trabalho que eles fazem, que é um trabalho, enfim, diferenciado, e nós no PCP valorizamos estes trabalhadores da higiene urbana. Eles são vitais para, para a cidade, para terminar, e têm, não? que ter direitos iguais. Portanto, a desigualdade implementada com a distribuição destes trabalhadores por vários departamentos e afetos e juntas tem gerado na cidade também tratamento desigual. Posso dar um exemplo, a questão dos subsídios de insalubridade, que têm visões diferentes. Por exemplo, a Câmara tem a situação resolvida, eles têm subsídio de insalubridade e até nas férias têm, mas há juntas que não veem a coisa assim e, portanto, reivindica-se isto, reivindicam-se direitos, e eles são fundamentais, são trabalhadores com uma função muito importante na cidade de Lisboa. E devem ser tratados por igual e ter direitos e muito bem, Carla, uma remuneração condizente com a importância. O caso da sua freguesia, que vai ficar com mais uma verba porque tem mais turistas, é isso? Ou esta informação está errada? Não, Antonieta, lá está. Essa é uma não notícia, que ainda por cima tem erros. Eu, quando vi essa notícia, fui logo ler e pensei, bom, mas será que a Câmara vai aumentar o valor? Isto é por causa da taxa turística ou não? E vai dar mais à freguesia da Misericórdia e da Arroz? E fui a correr ver a proposta, não, que foi a reunião de Câmara. Não, essa, portanto, para já é um erro. As freguesias recebem mais, continua a ser Santa Maria Maior, Santo António, a seguir Misericórdia e depois Arroz, e depois o resto eu já não me lembro. Sim. Mas, portanto, essa proposta que foi a reunião de Câmara é a mesma proposta que vai a reunião de Câmara desde 2019, com os mesmos valores. Portanto, estamos a falar dos contratos interadministrativos, que, aliás, a Câmara informou-nos que tencionava rever e que eu espero que reveja, porque o valor, o valor da inflação e a taxa turística, o valor agora não é o mesmo que em 2019, e, portanto, não houve rigorosamente nenhuma alteração aos valores que as freguesias receberam. Já agora esta notícia eu tirei do Observador, estava só aqui a confirmar, tirei do Observador, portanto o Observador certo, tem este erro. Eu vi. Fala em 478 mil euros. Exatamente. No entanto, em relação à higiene urbana, parece-me que faltava muito em Lisboa, na Grande Lisboa, pelo que vejo até daquelas ilhas, ecopontos, etc, etc, sensibilizar a população para deitar o lixo fora como deve ser. Eu já vi montanhas de lixo na rua, chegaram duas ou três caminhonetes da Câmara e arrumarem aquele lixo todo que estava a fazer uma montanha na rua, dentro dos tais ecopontos que estavam vazios. Quer dizer, também se calhar faltou isto desde o início, existe, em algumas zonas, não é? Muitas vezes estão mesmo cheios e as pessoas não voltam para trás com isso. É desigual. E depois há também o que a Ana Jara falou no início, não é? São não sei quantas entidades, é as juntas e a Câmara, e parece não funcionar bem. Se calhar se fosse só de um lado ou só do outro, a coisa resultava melhor, digo eu desde o início, não é? Que soube que as juntas de freguesia têm uma parte da verba e a Câmara outra. Não, eu acho que se as juntas de freguesia não tivessem uma parte, acho não, tenho a certeza que se as juntas de freguesia não tivessem uma parte importante, seria muito, muito pior. Porque as juntas de freguesia acabam por fazer o que é da sua competência, acabam por substituir-se à Câmara em muitas situações, acabam por recolher muitas vezes lixo que não é suposto, precisamente para colmatar as deficiências que existem na Câmara. Agora, efetivamente, além de ser importante a Câmara reforçar a recolha, que anda com problemas também, diga-se de passagem, é importante alargar a recolha ao domingo também em toda a cidade. É importante, de facto, com os aumentos que a taxa turística tem tido e que aumentou para o dobro, e a partir do dia 1 de abril também está a taxar os cruzeiros. Os navios, os cruzeiros, sim. Portanto, que este valor... Mas então onde é que o Observador foi buscar este finalmente, valor? Será o aumento da taxa turística? Eu não faço ideia, não houve, possivelmente, agora, essa notícia tem não é verdade. Para já não é notícia nenhuma, porque não houve alteração nenhuma. Pronto, a proposta assim, que foi a Câmara é uma proposta que vem de há muito tempo, ainda por cima tem algumas inverdades, mas pronto, tudo bem. António Proa. Bom, eu queria em primeiro lugar juntar-me ao que a Ana Jara disse relativamente à importância dos trabalhadores, particularmente na higiene urbana, que fazem um trabalho penoso, um trabalho que a maioria de nós não gostaria de ter de fazer, e eles têm de o fazer para garantir a higiene na cidade e o bem-estar de todos nós. E, portanto, merecem todo o respeito, toda a consideração e um tratamento justo. Por outro lado, quero discordar muito da Ana Jara quando ela critica esta descentralização de competências, não é uma delegação de competências, é uma atribuição de novas competências às freguesias. Competências já vem de há quanto tempo? Desde 2012, desde a lei da reorganização administrativa da cidade de Lisboa, que concluiu, e foi um debate que foi extenso, profundo, que era melhor assim, muito alargado na cidade, que concluiu que havia matérias que seriam melhor desempenhadas de forma em cada freguesia e não centralizadas na Câmara Municipal. Foi também uma questão de eficácia. Eu estou à frente de dois presidentes de junta e, portanto, eles, com muito mais propriedade, poderão dizer ou não se não consideram que esta matéria, por exemplo, da higiene urbana, e atenção, não falo em toda a higiene urbana, falo em particular nestas questões, como a limpeza de papeleiras, como a varredura das ruas, se não ganham os lisboetas com a intervenção das juntas de freguesias nesta matéria. Eu acredito que sim. Eu arriscaria dizer que, se não fossem as freguesias, o panorama estaria ainda pior. E eu estou longe de dizer que as coisas são perfeitas. Aliás, é um problema crónico na cidade, o problema da limpeza das ruas. Infelizmente, vamos a outras cidades e isso não acontece. Portanto, é um problema ainda por resolver. Mas o que eu acredito é que as freguesias têm essa capacidade de localmente poderem desempenhar melhor esse papel e, portanto, o que eu espero é que se aprofunde, esta descentralização e que as freguesias sejam dotadas de mais capacidade para garantirem a limpeza das suas freguesias e num todo da cidade de Lisboa. Se tem que haver articulação, claro que tem que haver articulação, não o nego, e acho que há um caminho ainda grande para fazer em matéria de articulação entre as juntas e a Câmara Municipal e também entre as próprias juntas de freguesia. Acho que há um caminho grande a fazer. Agora, o potencial que está instalado de cometer às freguesias a responsabilidade de limpeza, parece-me que vamos no bom caminho. Relativamente aos recursos que são transferidos, é natural que que haja uma verba da taxa turística que seja entregue para a higiene urbana, porque a pressão turística, obviamente, que significa também a produção de mais resíduos e, portanto, há aqui este racional que me parece que faz sentido. Carlos Ardisson, eu quase que repito o que dissemos aqui, o que eu disse ao Presidente da Câmara quando ele veio ao Fórum de Lisboa, é que ao cidadão comum interessa muito pouco se quem tem que limpar é a junta ou é a Câmara ou é uma empresa. Que interessa que esteja resolvido. O que está resolvido. É que tem lixo na rua ou não tem, não é? Portanto, e eu associo-me também aos elogios que já foram feitos às equipas de trabalho de higiene urbana de diversas juntas de freguesia da Câmara Municipal de Lisboa e permitam-me que dirija-vos especialmente ao Parque das Nações, que tivemos neste mandato a oportunidade de criar uma equipa de higiene urbana toda nova. Internalizámos o serviço, não havia dinheiro para manter externalizado, e temos tido melhorias de desempenho, poupanças, mas é sempre necessário haver mais meios. E só para esclarecer, esta proposta que foi aprovada na Câmara Municipal de Lisboa é exatamente metade do que se costuma aprovar no ano anterior. Mais e vem desde o anterior executivo de Fernando Medina. Lembrar que Carlos Moedas e o executivo chegaram em 2021 ao poder e, fruto de não haver pandemia, não ter havido taxa turística, as juntas de freguesia tinham zero transferido desta verba. No caso do Parque das Nações, são 236 mil euros, tínhamos zero. Na altura, a Câmara assumiu, pagou 50% no final de 2021 e os outros 50% de 2021 pagou-os em 2022. Em 2022, portanto, pagou um ano e meio de CDC, portanto, contrato. Em 2023, voltou a pagar o valor igual ao que era anualmente e agora chamou-nos a todos presidentes de junta e disse-nos: vamos pagar os primeiros 6 meses assim, exatamente como o contrato do ano passado, dos outros anos anteriores, e estamos a rever os critérios pelos quais calcula os montantes distribuídos a cada freguesia. E eu explico-vos, é simples perceber como é que o Parque das Nações tem 6 ou 7 equipamentos, tem mais de 1 milhão de pessoas por ano, muitos deles com turismo, com visitas, com o oceanário dos locais mais visitados no país. e não nos chega a verba. Várias vezes, sim, portanto, a verba não chega para é necessário aumentar a verba na parte das nações, como será noutras freguesias, mas o que a Câmara me disse é que ia rever isso e o que está a fazer é trabalhar nisso. Mas para não prejudicar o desenvolvimento das freguesias e a sua liquidez financeira, pagou já metade deste ano, até portanto a final de julho, até a final de junho, melhor dizendo, de mês 6, o correspondente aos contratos que têm sido feitos anteriormente. Muito bem, vamos ao fado, que é seu. O fado, sim, foi de Cláudia Leal e é o fado em Lisboa. Temos um podcast em archive.org e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Saudade é mágoa, saudade é pranto, dor que serena, olhos com água, fado que canto. Saudade é vida, saudade é morte, saudade é brado. É esta lida, é esta sorte, é este fado. Fado Lisboa. Saudade é reza, água passada, mal que sentimos. Saudade pesa, não pesa nada quando fingimos.